prisioneiro em ti, Senhor, eu sou. Por vós, os gentios, a graça se mostrou. Mistério revelado em teu amor profundo, os santos proclamam tua graça é o mundo. Oh, que amor é este que excede o entendimento? Em Cristo somos um, na fé um só sentimento, cheios da tua plenitude, Deus. Te adoramos, Senhor, com os corações teus. A ti eu me coloco, toda a família em ti é o nosso foco. Pelo Espírito poder em nosso ser, Cristo habita em nós pra sempre viver. Oh, que amor é este que excede o entendimento? Em Cristo somos um, na fé um só sentimento, cheios da tua plenitude, Deus. Te adoramos, Senhor, com os corações teus. Aquele que é poderoso faz mais do que pedimos. Em todas as gerações, em ti nós nos unimos. Glória a ti na igreja, Jesus nosso Rei. Por toda a eternidade te louvamos, amém. Oh, que amor é este que excede o entendimento? Em Cristo somos um, na fé um só sentimento,